nada bom. Vê se mantém a nível 040. Identificou para o 040, Romeu Mike. Papa Romeu Lima Tango Charlie, autorizado ILS seu glide. Desça para 2 mil pés, ajuste 10 no 2, reporta avisado. Para 2 mil pés, 10 no 2, o ajuste reportará estabilizado em ILS seu glide. Lima Tango Charlie. Tá 3175, chame, centro recife na frequência 128.8, alterne 133.25. 228-3625-3175. Esclássico uniforme, poste aí, receptar final no 7, autorizado. Poste 3 milhas, cabeceira 17. Ah, na próxima reinterceptação, está autorizado, reportará 3 milhas, cabeceira 17, o esclássico uniforme. Whisky Oscar Uniforme, informe, temos um tráfego agora prosseguindo a proa da rotatória a 1.500 pés, ok? Mantenha pelo menos 1.000 pés no setor. Temos um tráfego prosseguindo agora a 1.500 pés. Sim, estou mantendo exatamente 1.000 pés, senhor. Sim, senhor, não é só por questão de informar o tráfego, questão de segurança, que o meu está vindo a 1.500 pés. Perfeitamente, obrigado pela informação. E... Bom, espera aí, espera aí, senhor papá. Talvez você precise ser o 4 no ponto de espera, dependendo da sua ordem, a gente vai chamar de táxi. E aguardando o seu voz de táxi, Lima Serra Papá. Ok, senhor, vai acionar e irá aguardar o táxi então. Lima Serra Papá, muito grato. 5 ainda na escuta do controle de Salvador. Boa noite, 76, chame 12685, alterna 25, boa noite, 76. 1960, grau 08, nós, cabeceira deslocada 90 metros. Marinha 7070, se me copia, chama 13425, 1265. Marinha 7070, recebeu cega 12425, 12655. Gol 1755, chame 1273, alterna 230, gol 1755. Na posição rotatória, está ingressando para o final da nossa sexta visual com traço decente. Papa Romeu Victor em uniforme, passa 360 pela esquerda, reporta interceptando final 17, Victor em uniforme. 360, está excetuando pela esquerda, reportará em reinterceptando, Victor em uniforme. Controle, Papa Romeu Eco Romeu Mike. Papa Romeu Eco Romeu Mike, prossiga. A nossa intenção é prosseguir para a cabeceira no 7, está com condições visuais. Sim, sim, reportar o cancelamento, Eco Romeu Mike. Certo. Estabilizado no localizador, o Lima Tango Charlie. Papá Romeu Lima Tango Charlie, completo final ILS em Glide, 3 milhas para marcador externo, chame Torreão 1186. 18.6, boa noite, Lima, Tango, Thiago. Papá Romeu, Victor India, uniforme. Para ingresso e circuito de tráfego, chame Torre 1-1-8-10-6. 1-1-8-6, Victor India, uniforme. Tango, Thiago, continua a pressão, guarde pista livre, vento 1-4-0, grau 08, nós, cabeceira deslocado, 90 metros. Ciente, Tango, Thiago. Torre 1, Victor India, uniforme, estabilizado na final, afastado 6 milhas. Passo 360 pela esquerda, reporte interceptando o final do 17, Vitor, Índia Uniforme. Reportará estabilizado novamente, apertando 360 pela esquerda. 1-02, solo aos 4-5, livre direito, chame solo 1-21-9, agilizando a medida do possível. Liberando aqui 219, igual 2-1-602. Oi, boa noite, 1-8-56, ponto de espera da 1-0. Boa noite, 56, boa noite, mantém ponto de espera da 1-0. Trava atual autorizado decolar pista no 0, vento 1-1-6-0 graus, 0-6-9. Ciente, iniciando decolagem, o braço, o delta. Estacionado no pátio 3 com 5 a bordo, pronto para táxi. Qual o PB e PB não, autonomia e alternativa? Autonomia de 6 horas de voo, alterna tá sim, senhor. Positivo, agora é só o táxi da Bijet, que estava na sua frente, eu tive que não autorizar o pushback dele por causa do volume de tráfego. Então aguarde só um minutinho. Lima Serra Papá. Lima Serra Papá, ciente, aguardando. Paulo, boa noite, é o gol 1602, Livrou, na sua escuta. Boa noite, em frente Alfa, reporte antes da Juliette, no 602. Livre Alfa, reporte antes da Juliette, 602. O objeto 6720 estimado para táxi. Livre Pouso, Lima, Tango Charlie, pista 1-0. Turing Uniforme está reingressando na final, estabilizado 6 milhas. Turing Uniforme, reporte 2 milhas, cabeceira 1-7. 2 milhas, Turing Uniforme. O Espiósico Uniforme, solo os 4-7, com fim empate. Pátio 5. Autorizado, táxi a papá, estacionado de frequência, o Espiósico Uniforme. Dia papá, vai estacionar, obrigado, bacana, Brava com Delta, 247, chama o controle 119, decimal 35. 119-35, boa noite. Brava com Delta. Vamos. Obrigado. João com o campo, é com o meu mic. Guardará dois golpes para 1500, confirmando, é com o meu mic. O ABJET é preciso estimado. Mas assim, porque eu tenho alguma nave já pronta pro táxi, certo? Aí eu preciso agilizar o tráfego, tem que iniciar o táxi, vou autorizar o táxi da aeronave. Tá pronto pro táxi, 6720 com 131, 3 horas e 20 com fim. Antes da Juliette, 602. Juliette 6720, táxi em frente, via Índia. Quanto espera a torre 18.6, 12 e ajuste 612. 18.6 e 12, obrigado, bom dia. Antes da Juliette, gol no 602. E a gente pode ingressar via Juliette para o portão 01, após o objeto livrar ali a entrada do gate, mas prossiga pela Juliette. Via Juliette do 01, gol no 602. Lima Serra Papá autorizado seu táxi, chame na saída do pátio 3 para ingresso no pátio principal. Lima Serra Papá autorizado táxi na saída do pátio 3 para ingresso no pátio principal, reportará. Ingressando na Lima, Felipe Petranjo. Ciente, o meu mic. Na Quebec para cruzamento da pista 17, Whisky Yankee Tango. Ei, Lima Mais para cruzamento, eu sou o Samal e tem que tornar Quebec. 5-4-5, livre pushback por na área remota, chame táxi. Livre pushback, acionamento, 5-4-5, perdão. O Lima Serra Papá vai prosseguir táxi, agora pode prosseguir bem em frente, pátio 3, após direita, táxi Índia e Alfa. No ponto espera, torre 18.612 e ajuste 612. Afirmativo, direto em frente, após Índia Alfa. Lima Sierra Papá, no ponto de espera, torre 118.612. Chegada Amanda, estão 1-2-0. O apoio é líder, nós entendemos que possivelmente é o 3, não sabemos, sinceramente. A posição é aguarde, Lima Tango Thiago. Agradeço. 179 o meu mic. Chame o controle 119-35. 1935, 1856, boa noite. Controle Salvador, gol 1856, boa noite. 1856, 356, contato radar na decolagem, sou nível 410, na saída Pouca Transaracaju. Pouca Aracaju, 410, 856. Para o cruzamento, zona 7, visão Guaraná, 850. Até a posição é aguarde, 850. Atenta. Meu Bravo Eco Delta, sou restrito ao nível 340, chame Centro Recife, 1288, até minha 1-3325. 288, 1-2-3-3-5, filho. Secundária, 1-3-3-2-5. 1-3-3-2-5, claro. Sinalizador, da Lima, Tango Charlie. Muito obrigado, parte 3, visual com sinalizador, Tango Charlie, boa noite. Eco, Romeu Mike. 18 mesmo. Só visual com tráfego, tá ingressando na 7. Torre, Papa Romeu, Eco, Romeu Mike. Eco, Romeu Mike. Reporte 3 milhas, 3 pontos já travado, final da 1-7. Portará. Veículo está pronto para o táxi, com 50 no POB, 4 horas e 20, Aldeia Salvador. Para separação de tráfego, Bravo FL. Está iniciado minha saída já. 405, táxi autorizado em frente, Juliette Alfa. A ponto de espera, torre 1-1862, ajuste 1012. Gente, ponto de espera, 18612, a 5-4-5. Boa tarde. O gol na 764, cópia. Siga. Autorizado Brasília, 360, pelâmpros do Luna 7, decola a pista 10, após curva direita, subida gole, transição Ofito. Controle 119, decimal 35, aciona código 5042. Ah, ali mantém capseira 10. Aliás, mantém capseira 10, Lima Serra Papá. Jorge, abração, meu velho. Pista 10, curva direita, perfil da Gole, Ofito, 11935. É o controle 5042, um transponder, gol 1764. Pushback, acionamento, gate 5. Consciente, aguarde para iniciar o pushback, o treinamento correto, gol 1764. Guardando, 64. 050. 050, pode voar direto, dona, 6708? É para de toque, o 6708. Toque, obrigado. Eita, após a decolagem. Gente, na subida Coral, curva esquerda após a decolagem, C4 no 5. Não, curva continua pela direita, decola da 10, curva direita, segue a subida, agora não é mais da El Coral, é só Coral. Tá ciente. Na decolagem, subo nível, pivô 340, saída da El Transão Blast. 340 da El Blast, mando possível direto da El. 1764. O 8002, cópia. A escuta prossiga, 8002. Whisky Anquitango, cruzamento de imediato, pista 17. Whisky Anquitango. 3 horas, cruzamento, Whisky Anquitango, pista 17. O 8002, Galeão autorizado, então, nível de voo 360, Pelotas 14, até Toquim, após o Aper Alfa 317. É cola da pista 10 após curva direita. Subida da El, transição Blaze. Controle 119, decimal 35, aciona 5040. Autorizado Galeão, nível 360, decola pista no 0, curva aqui na direita, Del Blaze, apresurou no 4, até Toquinho, após a Bralfa 317. 119, decimal 35, controle, 5040, transponha, 8002. Está correto, chama acionamento. Transita 8002. Autorizado ingresso e táxi para Bata, reporte de vendo pista 17. Federal Libra, 935. Autorizado Antônio Romeu, ponto 098. Salvador, boa noite, está 356200. Está 3560, boa noite, acionando a identificação, autorizado chegar da MAN, deixe manter a nível de voo 060. Vente até o 0600 na MAN 3560. 0545. Chapada, Colônia 56, chame controle 119-35. Chamará controle 119-35, Lima, Serra Papá. Salvador, Papatango Lima, Serra Papá, decolou na sua escuta. Papatango Lima, Serra Papá, contato radar na decolagem, saída agora de Transão Gonza, subiu o nível de voo 260. No perfil Vale Gonza para o 260 Lima, Serra Papá. Papatango Lima Serra Papá, tenta a restrição da saída Gole. Lima Serra Papá. Autorizado a colar pista no 0, vento 160 graus, 069, irá manter pro até a terceira milha, sim? Gente, livre decolagem 5415. 388-325, obrigado, boa noite aí. Direita em Juliette Alfa, ponte espera torre 1862 e ajuste 1012. Juliette Alfa, torre 1864. Brasília, frequência 242, voz 1780. 708, autorizado ILS, seu glide, desça para 2 mil pés, ajustando 012, reporte avisado. Autorizado 2000, ILS, seu glide, 1708. Call frequency 126.85. Vem cá, 5 e 4, 5 e 5. Controle 1935. Obrigado, boa noite. 5 e 4, 5. Controle 5 4 5. Boa noite. 5415. Contato radar na decolagem, suba ao nível de voo 120. Mantenha presente proa até atingir 3 mil pés, trip 5415. Até 3 mil pés nessa proa, trip. Controle gol 1273, chegada a ponte, desce uma centena. Papatango Lima, Serra Papá, autorizado direto gole. Lima, Serra Papá. Direto gole, Lima, Serra Papá. 273, desce uma centena. Bom, 273, a sua notificação autorizada chegada a Bonf, desce mantém a nível 070. Identificou Bonf, nível 070, boa no 273. Reautorizar nível 050. É o 050-3560. É. Voo na 793, chame Brasil, 1-2. Secundário 2-3-5, voo na 793. Contra Salvador, 3560. 3560, prossiga. confirme a possibilidade de efetuarmos o RNAV da 190. Gente, vem na próxima vista 368 para 3560. Gente, para 368, 3560. Artigo 415, autorizado direto coral. Autorizado coral para o trip 5495. Uno 764, senhor, está mantendo a posição devido ao controle, utilização do controle, senhor. Afirmativo, guardando. Uno 273, reduz a velocidade para 2509. 2509, agora 273. Fala Salvador, boa noite, está 3897, na informação Tango. Boa noite, prossiga. Gentileza nível 300 para Guarulhos. 4. Pode coordenar então, por gentileza, 380, rota 3897. 380 então. Obrigado. Externo, completo final, e ali é seu Glide do Rio 1-8-6. 18-6, bom dia. 3560, desça para 2500 pés, ajustando 012, reporta estabilizado, Serra Victor 368. Afirmativo, 2500, com 1012, vai reportar estabilizado no 683, 560. Uno 273, reduz a velocidade para 2009. Reduzindo o tempo nós, Uno 273. Deixe manter a nível 050. Nível 050, Uno 273. O 1764, autorizado a decolar, pistão 0, vento 1950 graus, 069. Deve decolar de 1-0-764. Atenção no 288, a TN 1-3325. Olha o 288, 1-3325, Lima, Serra, Papá. Zero está autorizado via Oper Zulu 14 até Tuquinha, Tuquinha Alter Alpha 317, decola da pista 10, após curva direita, subida da El Blaze, controle 1, da El Transição Blaze, controle 11935, código 5046. Autorizado, Galeão 380 até Tuquinha, Alter Zulu 14, Tuquinha Alter Alpha 317. Decola da 1-0, curva direita, da El Blas, controle 1935, transponder 5046, gol 601. Tá correto, o de acordo com o que eu entendi aqui, o centro pagou 380 até o Galeão, tá? O Toquinho é só pra mudança de aerovia. Afirmativo, autorizado 380 até o Galeão, gol 601. Dado, inclusive mantém a nível de voo 260, após eval para separação de tráfego, voo direto em Sagaz. Um 273, reautorizado nível 040. Nível 040, Bono 273. Passou 368, estabilizado 3560. Então 3560, repassar Vitor 366. É, te contaremos. Minha 708, solo 08, livre à direita, chama solo 121, décimo 9. 219, minha 708, pode ir. Alfa, reporte antes da Juliette. 708. Alfa, reportar antes da Juliette. Seguro tudo, mantém 3 moderna pro de mar, levantando a chegada mais. Gol 273. Para o localizador, curva esquerda pro 150, reporte estabilizado. Esquerda 150, patarema estabilizado. Gol 273, desce para 2000. Solo Salvador, boa noite, Papa Romeo Lima, Tango Charlie. Renato, Torre 198, décima aldeia. Sete, 196, confirmado. Mantenha escuta o minuto. Ofito, restrito ao nível 340, gol 1764. Ofito, 340, restrito, gol 1764. A meia dúzia de milhas, mantendo o gato speed 1701659. Eu tô com 150 nós agora 273. Gente. Temos para as 22, decolagem São Paulo. É 22 o Lua? Afirma. Passa que só entra pra mim 30 minutos antes, tá? Agora é 21h10, era local aqui. Aí não tem como eu checar aqui, tá? Só um pouquinho, fica na escuta que eu vou olhar aqui o FTN aqui, só um minuto. Obrigado. Salvador, minha 708, para o ingresso. Objeto 6708, ingressa portão 4, pela Juliette, objeto 6708. Pela Juliette, portão 4, 6708. Paulo Salvador, T8002, pronto para o táxi, PAB 150, alterna Guarulhos, autonomia 0340.